Como é que é? Cadê o ano? O ano, cadê tu? O guardião tá me ouvindo bem? Deixa eu ver. Como é que é? O senhor está me ouvindo bem? Deixa eu ver. Não pode falar. É, graças a Deus. Como é que o senhor está aí no dia de hoje? Tô tudo bem. Mas por que tu não tá aqui junto? Tu tem uma turma. É muito longe. Mas vem caminhando. Não dá pra vir a pé. Não dá para ir a pé, é longe demais. Então, Nem a cavalo eu chego aí. nem Então, no burro não chega. no burro não chega. Mas o burro não é mim, né? Como? Outro dia tu vai vindo, perguntou. Ah, então, a gente vai conseguindo aí as possibilidades. Vamos sim, vamos viajar aí para onde for possível. E aí vamos conversar pessoalmente com as entidades. Se Deus permitir, vamos estar aí também para conversar com o senhor pessoalmente. E. Eu tava falando com o seu Tiriri, uns desse, né, nos meus cruzeiros, e ele disse assim, ó, vai lá ajudar o meu menino também, que ele tá fazendo um trabalho muito bonito. E aí eu falei, vou fazer. Deixa eu ver, vou ajudar. Cobalaroixo! Chama o seu canta-ruas! De capicartola caminhar na madrugada, andalio da estrada, sempre combatendo o mal. Seu tranca-ruas é amigo, camarada, dando forte gargalhada, me livra de todo mal. Alaroeixo, amojubá, melhor que tranca-rua das almas não há. Alaroê, alaroeixo, amojubá. Coloquei na encruzilhada sete velas e charutos, também levei um patê. À meia-noite chamei por seu tranca-ruas, ouvi forte gargalhada, ele veio me valer. Quero ouvir alaroeixo, amor jubá, melhor que tranca-rua das almas não há. Alaroê, alaroeixo, amor jubá. Faço um pedido no meio da encruzilhada, a tranca-rua das almas antes do galo cantar. Eu tava falando com o seu Tiriri, uns desse, né, nos meus cruzeiros, e ele disse assim, ó, vai lá ajudar o meu menino também, porque ele tá fazendo um trabalho muito bonito. E aí eu falei, vou fazer. Deixa eu ver, vou ajudar. Já ajudou tanta gente, né? Uma, né? Bom, quer Uma. dizer. Que bacana. O senhor. Como? Como é que tu tá? Graças a Deus, bem aqui. É, muito agradecido do senhor estar aí, ter vindo falar conosco. Não Qual precisa que agradecer. É uma honra pra mim. A honra é toda minha, né? é. Qual que é o nome do senhor aí no mundo espiritual? Aqui é Exu Tranca-Rua da Sete Encruzes. Olha. Exu, e na ocasião que o senhor encontrou com o senhor Tiriri, o senhor estava trabalhando? Exu é, tava fazendo uns, abrindo umas ruas, fechando outras, né? Cuidando do pessoal, resgatando outros. Que tem uns perdidos, tu sabe, né? Tem que estar encaminhando pro lugar certo, né? Ah, claro. Sim, é necessário, né? E daí ele também estava trabalhando naquelas bandas lá ou ele só foi lá para falar com o senhor? Não, ele estava passando por ali e aí aproveitou, né? Ele estava de passagem. Sabe a passagem assim, quando faz assim os caminhados? Estava de passagem e parou para bater um. Como é que fala aqui na terra? Como é que é bom? Um papo. Para bater um papo. Essa, cadê o batedor aqui do meu peito? Ah, que legal. Fica à vontade para perguntar, vamos conversar, nós temos a noite toda hoje. Oh. Então, Quando ele chegou no senhor, ele anunciou o senhor que estava vindo falar com o senhor, o senhor pôde interromper o seu trabalho por conta, porque normalmente o senhor estava trabalhando, o senhor também tem um superior, né? Daí para bater um papo, pode, não pode, como é que funciona? Pode. Pode, porque nós trabalhamos tudo junto. Então, eu estava trabalhando e ele estava fazendo alguma coisa por perto. E foi de passagem, né? É. Então, mas não tem problema, né? Pode parar. O Marabô deixou. Tá certo. Na linha do Marabô, né? Na linha do Marabô? Deixa eu ver. Tá entendendo? Entendi. Sim, tô entendendo. Como é que é, amor? Como é que é? Quando fala, o outro não entende como é que é. Tá se entendendo? Deixa eu ver. Tá entendendo, homem? Tô entendendo tudo aqui direitinho. Mas qualquer coisa, aqui o meu burro vai ajudando. Tá bom. Que legal. E aí, quando o senhor falou assim para ele, então eu vou lá falar com o seu menino, porque às vezes as pessoas pensam que Exu só faz as coisas se tiver troca na parada, né, no acordo. O seu Tiriri falou pro senhor vir e o senhor pediu alguma coisa em troca? Não pedi nada. Eu já fiz muita coisa que eu não cobrei nada. Tem uns que preciso, né? Uhum. Faz aquela, sabe, do vai e vem. Eu vou, mas eu tenho que voltar. Tem uns que não, só volto. Como é que é essa do vai e vem? Explica melhor pra gente. Tem aquela, né? Pra mim pedir tal coisa, eu vou ter que dar um charuto, vou ter que dar um marafo. Sabe o que é marafo, homem? Marafo é pinga, né? Deixa eu ver. Uhum. Tem essas coisas, né? Tem. Tá certo. Então, mas tem o próprio burro aqui, que tá aqui hoje presente. Uhum. Aqui, esse. Eu não pedi nada pra ele em troca. Deixa eu ver. Tá. Ele pode dar o testemunho dele se ele quiser. Aham. Uhum. Nossa. Ele, né? Sim, sim. Então, nem sempre vai ser pedido alguma coisa. Claro, claro. E no mundo espiritual entre vocês, também. Não se tem essa de dever um pro outro, porque vocês todos trabalham pro mesmo patrão, né? Deixa eu ver, um ajuda o outro, né? É. Tinha que ser assim, aqui nas terras também tinha que ser um ajudar o outro, né? Mas tudo que querem fazer, o outro pede coisa, né? Eu vou te ajudar, mas tem que me ajudar, né? Não, não te ajudo. É. Não é assim. É assim mesmo. Que as pessoas acreditam que, não, que se não falar para dar alguma coisa em troca, ela vai acabar ficando sem. É, mas aí pensa bobagem, né? Então, às vezes, como é que tu vai... Eu ajudo, mas eu sei que a pessoa não tem, como é que eu vou pedir uma coisa que ela não tem? Ai. Entendeu? É. Ou se tá fazendo falta, como é que eu vou tirar uma coisa disso, né? Uhum. Assim, eu já vindo, eu já fico mais que agradecido já. Entendi. E o senhor, assim, tem... O senhor falou que tem o Marabô que está acima do senhor. Deixa eu ver. E como é que é essa hierarquia? O seu superior, ele é seu superior porque ele sabe mais, é isso? Que ele é mais tempo como o Exu, né? Ah. Então, ele é desse... Como é que fala aqui, homem? É os trabalhos, como é que é? Chefe. Chefe. Superior. Superior. Uhum. Superior, que ele tá mais tempo. Tem mais conhecimento, sabe trabalhar melhor. Tá entendendo? Sim. Todos é que nem na... Como se fosse assim na vida, né? Uhum. Na terra. Alguém tem que mandar, né, homem? Alguém obedece, né? Deixa eu ver. Sim. É, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deixa eu ver. Essa como é que é essa política? Aham. Uhum. Nossa. Tá certo. E como é que funciona? Quando vem um Exu de uma patente, talvez, superior que a sua, Ele pode vir conversar com o senhor e pedir para o senhor fazer alguma coisa, tipo dando ordem? Isso é, pode. Pode. Pode pedir. Não é bem uma ordem, né? É um pedido, né? Como se fossem todos iguais. Só muda os nomes e as hierarquias. Para poder separar, né? O povo que é da Calunga, o povo que é da mata, o povo que é da água. Tá certo. É, tô entendendo. Para você se apre... Como? Se tiver alguma assim, que não bater na cacholeta, tu pergunta de novo. Pergunto de novo, pode deixar. Dúvida. Pode deixar. A gente sabe que para vocês se apresentarem aqui para os olhos dos clarividentes, e as nossas sensações, vocês plasmam uma roupagem toda característica dos arquétipos da Umbanda. Mas, por exemplo, entre vocês, quando vocês veem um ao outro, vocês veem, por exemplo, o senhor, como é que o senhor viu o Exu Tiriri? Ele estava vestido de alguma coisa ou só apareceu uma luz? Seu Tiriri, que eu conheço ele, é com a calça preta e a blusa vermelha. Bem Esse é. forte. Forte, sabe? Bem grande. Entendi. Então, e ele apareceu lá, uma calça preta, uma blusa, tipo uma camisa vermelha. Deixa eu ver. Assim, bem bonito, sabe? Aquelas de seda também. Certo, Aquelas sim. bem legais, assim. Chega a dar uma coisa nos olhos. Tá certo. Entendi. E aí? Peraí, peraí. Faz o acendedor lá pra mim, que apagou, meu filho. É lá na breca, viu? Já sabe, né? Esse aqui já tá em casa já. Ah, já. Vai falando. Vou falando aqui. E aí, e essa foi quando o senhor viu ele assim, e o senhor ficou com uma roupa igual a dele por entrar em contato com ele, ou o senhor ficou com a sua própria roupa? Tava com a minha já. Já tava, né? Era mais ou menos a mesma vestimenta. Ah. Mas o senhor não usa uma cartola e uma capa? Tem uns que gostam. Eu uso o chapéu e a blusa vermelha também. Tem uns tranca que gostam de usar cartola, gostam de usar os trajados da cor azul. Eu gosto da vermelha. O senhor veste vermelho porque o senhor trabalha para algum? É, na linha de algum. E aí o preto deixa os Exu, né? E o quê? Ah, o preto? Fica pro outro lado. Tá, representando a energia Exu. Tá certo. Tá entendendo? Sim. E o senhor, assim, usa instrumento de trabalho? Uso o gato. Um tridente? Exu é desse, bem grande, bem bonito. Eu E compro quando. aqui, ó. Tem lá, ó. Tá lá, ó. Tá vendo lá? Ele não consegue ver. Como é que é? Ele não consegue ver. Não consegue ver? Só o outro. O homem é cego. Não é só o outro, não. Tá lá na porta, homem. Ah. Eu boto ele lá na porta, né? Pra fazer a proteção da casa. Tá, é uma cópia meio menor, né? Deixa eu ver. Daquelas pequenas, sabe? Tô entendendo. E vocês quando andam com as ferramentas aparecendo? Ou como chama? Aparecendo. Tem uns que andam, tem outros que não. Vamos Tem uns ver. que não. Tem uns que gostam. Gosta. Eu deixo a minha parada num canto, né? Se eu precisar, eu pego. Entendi. Então quando o Tiriri viu o senhor, não viu nada na sua mão. Não viu nada. Nós estávamos em debate. Debate. Estava trabalhando num debate. Num debate? No Cruzeiro. Ah, como é que é isso? Tinha sete Exus, eu tive ele passou. E falou assim, tranca, vem cá. Vamos conversar. E eu gosto de um assunto, né? Vamos começar. E aí ele falou de ti. Tá certo. E aí eu fui e cutuquei o meu menino, né? Foi lá e cutuquei o burro. Vai, burro, vai lá e fala com ele. Nossa, que bacana. Muito bacana. Fica todos Exu, não sei se você sabe. É, então. Quem mais que tava lá com o senhor de Exu? Tava eu. Tava o seu João Caveira. Conhece o Caveira? Aham. Tava o seu Tata Caveira. Aham. Tava o seu Sete. Aham. Tava a Pomba Gira. Tava o seu Meia-Noite junto. Aham. Que tu não sabia, né? Como é que é? Tu não sabia, né? É o burro que ele não sabia. Não sabia? O seu Meia-Noite. Uhum. E tinha mais uns dois, três lá. Que legal. E pelo seu Tiriri ter chamado só o senhor, quer dizer que ele já conhecia o senhor de antes. Já. O Tiriri já é velho amigo, né? É velho amigo? É velho amigo. Já é de tempos. Muitas luas. Muitas luas. Como é que funciona a memória para o espírito? Eu encarnado, às vezes, consigo esquecer muitas coisas. Vocês também esquecem? Não. Não esquece nada? Não esquece. Esquece só quando vai vir para a Terra de novo, né? Tá. Quando tem que fazer o apagão, né? Ah. Faz assim, o esquecimento para descer, para não trazer as coisas do outro lado, né? Uhum. Tá entendendo? Tô entendendo. E aí, então vocês... Pera aí, deixa eu falar com esse burro aqui. Tá. Pode fazer, eu não quer fazer o fumador aqui? Não. Pode, quer fazer, toma. Toma, olha aqui. Olha, tu não pode tomar do meu whisky, né? É, eu não vou poder hoje, mas quem sabe mais pra frente, né? Mas um dia tu vem aqui tomar com nós aqui. Vou. Mas esses tempos, como é que nós temos? Que eu botei a mulher pra fazer os pastel aqui. Eita, gostoso. Pastel é bom demais. Mas é... Mas gira aí. Botar umas coisas no seu lugar, sabe? Eita. Então, seu Tranca, o senhor não esquece, então, tudo o que acontece na vida do espírito aí na erraticidade, no mundo espiritual, ele lembra? Lembro. Então... Sim, porque a gente aqui às vezes esquece, né? Mas isso aí é de vocês, né? Isso aí é da matéria. Tá certo. É muita coisa pra cachureta, né? Assim, ó. A cachureta. Sim, então fala. E aí? Senhor. Pode, vai falar. Então, vamos ver... Quanto que o senhor lembra da primeira vez que o senhor encontrou com o senhor Tiriri, onde que estava, o que que aconteceu, como é que vocês viraram amigo? Seu Tiriri, quando eu virei Exu, né? Uhum. Uns dos que me deram boazinha, foi seu Tiriri. Que da hora. Como é que foi isso? Ele é meu compadre. Uhum. Então ele tá numa... Ele tá numa patente igual da do Marabô, assim. É, dessas grandes, assim, né? Uhum. O Tiriri sabe que ele é um baita Exu, né? O que que é um baita Exu? É um Exu grande. O senhor também. Exu é também, mas... São Exus mais... Com conhecimento mais... Como é que é? Maior, não, mais especificado. Mais especificado? Exu é, tá entendendo? Sabe fazer um trabalho mais, como é que fala? Mais focado. Mais detalhado. Mais, como é que é? Detalhado. Esse, assim. Ah. Entendendo? Mais focado, você, claro. É que nem o bolo da terra, sabe? Uh-huh. O bolo da terra. Uh-huh. Tá com dor numa pata. O burro vai direto na dor da pata, né? É. É mais ou menos assim. Mas sabe aonde apertar direito, sabe? Tá. Sim, claro. É especialista que chama. Fechou, é. Então. Tiririca, o seu marabota, o seu sete, tá, o seu tranca. Entendi. E como é que foi essa cerimônia de boas-vindas aí? Como é que aconteceu no seu caso? Como assim, ó? O senhor falou que o Tiriri deu as boas-vindas para o senhor quando o senhor se tornou Exu. Como que foi esse dia? Tiveram lá um lugar para vários Exus, o senhor foi um dele, recebeu aí as suas ferramentas, como é que foi? É, foi assim mesmo. Cheguei, o seu sete me cumprimentou e disse que ia me ensinar bastante coisa. O seu Tiriri se apresentou também, né? Cada um me contou um pouquinho da sua história. Eu contei a mim o que eu tinha feito, né? E aí me deram essa ferramenta. E aí botaram eu pra ver como é que fazia, né? Sim. Tem que trabalhar, né? É. Homem, o coisa. Como é que tá? Tá bem? O meu bolo, tô vendo como é que tá meu bolo. Ah, tá certo. Tem que ver mesmo. É o meia-noite. Esse aqui tem o meia-noite. Ah, eu sabia, quando o senhor falou antes, eu falei, ih, ele deve ter o meia-noite. Isso é. E é dos bravos, viu? Brabo, é? Como é que é? Sério, esse não brinca, hein? Não brinca? Eita, Mas certo. é bom, é dos bons. É dos bons. Tem um Xangô também, né? Que eu não vou falar. Ô, seu Tranca, por que que o senhor é seu Tranca Ruas da Sete em Cruza e não é das Almas? Porque me botaram para cuidar das ruas, né? De quem Ah. tá passando, quem tá entrando, quem tá saindo. Está entrando com pensamento bom ou com pensamento ruim, né? Porque tem uns que gostam de ficar reclamando, tem tudo nas mãos e gostam de ficar reclamando, né? Né? Sim, é assim. Aí só dou uma apertadinha, né? Para dar valor ao que tem, né? Quando você está reclamando, tem tudo. Você sabe o que é o mal da maioria Qual? é que todo mundo depende da religião. Trabalho pela religião. Quer que a religião dê amor, quer que dê namorado, quer que dê namorado, quer que dê festa, quer que dê dinheiro, quer que dê tudo. Né? É. Mas eles esqueceram da parte de quem protege eles, dos assaltantes, das doenças, né? Dos mal que pode acontecer. Isso aí eles não lembram. Então, o senhor protege as ruas, o senhor falou, para que não entre aquilo que não é para entrar. Isso é. E não vai entrar. Se eu falar que não vai entrar, não vai entrar. Não vai entrar. Não vai. Então, dá um exemplo para mim, por exemplo, aqui na rua de casa, assim, é verdade então que em toda encruza é importante tem um tranca-ruas? Toda. Até não é importante. Ah, Tá entendendo? mas daí precisa de muito tranca-rua para ficar guardando rua, parece que não tem utilidade. Mas assim, ó, tem os tranca e tem os seus destranca, né? Ah, tem destranca também. Assim, ó, eu não sei se alguém já te falou alguma vez ou não falaram, eu vou falar mesmo, eu falo mesmo, sabe? Fala. Eu não guardo segredo, né? Eu falo mesmo. Isso é bom. Eu já entreguei o meu aqui já um monte de vezes, já foi. Já entregou. Eu entrego mesmo. Mas já uma das coisas que eu vou lá é falar. Pode falar. O tranca, ele tranca e destranca. E o destranca, ele tranca e destranca. Entendeu? Um é irmão do outro. Então daqui a pouco tu tranca assim, numa esquina e na outra. Tem um destranca. Vai fazer o mesmo serviço. Ué, mas se vai fazer o mesmo serviço, por que que então não chama os dois tranca-ruas? É porque é nome, né? É só como é que é fachada. Entendi. Talvez um é mais especialista em destrancar, o outro em trancar. É, mais ou menos por aí. Um vai fechar sete em cruza, né? Que nem só eu fico numa que são sete saídas. Sabe aquelas grandonas assim? Sabe? Sete saídas? Quando tem as sete, eu fico bem no meio. E... Parece e... que lá eu não fico. Só que lá falta, né? Lá falta duas, né? Que eu fico... Eu fico numa que é cinco em cruza. Numa que é cinco em cruza. É. Que é perto da... Da... Do terreiro do morro aqui. Uhum. O senhor fica ali. Isso é. E lá tem o meu banco. Na minha... Em cruza tem o meu garfo. Que eu botei lá. Pergunta pro morro se alguém botou a mão. Não, quanto tempo tá lá? Várias luas. Como é que é? Várias luas. Quantas? Mais de 40. Mais de 40 luas tá lá. Nossa. Meu garfo. Tá paradinho, ninguém mexe. E se mexe, bota no lugar de novo. Explica, Bruno, pra quem tá ouvindo, uma lua equivale a quanto tempo? Uma noite. Um dia. Uma noite. Tá bom, então. Então, seu Tranca. O que, que é que o senhor tanto protege e por que, que tem que ficar na rua? Quer dizer, se eu sair ali na rua e ali em cima onde tem uma rua, tipo uma cruz, é uma encruzilhada e ali tem um tranca-rua. E quem tá ouvindo também, viu, foi numa encruzilhada, tem um tranca-rua lá. Deixa eu ver, tem um tranca lá. E tem um destranca também. Uhum. E tem também um sete. E tem uma pomba-gira. Nossa. Não é só um, né, homem? Então... Não fica só um. Sabe como é que é mais ou menos a conta, assim, de quando você chutei? Pera aí. Ô, Bo, eu já te expliquei essa ou não? Acho que sim. Como é que é? Lembra das abelhas? Ah, não. É uma comédia. Eu vou falando e tu vai falando pra ele, você não entender. Tá? Tem uma, assim, um ninho de abelha. Sim. Tem bastante, né? Como é? Tá? Tá. Multiplica por 30 mil. Uhum. Tá entendendo? Sim. É uma colmeia vezes, né? Uhum. Vezes 30 mil. Uhum. Aí tem esse número, tem de tranca. Nossa. E aí tu faz isso vezes todos os eixos que tem. Uhum. Nossa. Então não fica só um, né? Fica um monte, né? Fica. Entendeu melhor agora? Entendi, né? Entendi. E qual atividade vocês... Eu desenho ali também. Não, entendi. A menina como? Pediu desenho, eu fiz pra ela, né? Olha. Tá certo. Então, o senhor fez desenho? Isso é. O senhor sabe desenhar? Isso é. Homem, fala pra ele do meu desenho. Pode falar, amor? É um garfo cruzado. Ah, tá bom. É tipo um ponto riscado, então. É um ponto riscado, né? Ah, tá bom. Sei que o senhor sabia desenhar igual os artistas aí. Não, bom. Mas assim, eu não tenho aquelas, né? Aquelas habilidades. A minha é habilidade, é outra coisa. É? Qual? No quê? É em trancar e abrir as ruas. Tá certo. Homem, não leva mal, tá? Você brincar, é o mesmo. Não, que é isso. Eu brinco, eu fumo, eu bebo. Tá entendendo? Eu gosto. Mas é uma... Como é que fala assim? É uma pena, né? Como é que é, bom? É uma pena que ele não tá aqui, né? Hoje, né? É. Mas hoje aqui, né? É lamentável. Não estar aqui. Uhum. Não ter comparecido aqui hoje. Então. Nós vamos se organizar junto com o seu tiririto, isso acontecer no futuro, então. Vamos lá. Vamos tocar a ficha. Então tá, o senhor guarda e quando o senhor tá guardando pra nada entrar de mal, o que de mal pode entrar e como é que o senhor protege pra não entrar? Tem muito. O maior mal que tem é o pensamento dos outros, o pensamento da inveja, do olho grande, da luxúria. Tá entendendo? Tô. De querer dizer assim, ó, que eu tenho e o fulano não tem. sabe? Sim. De querer, como é que é, esbaldar em cima dos outros. Uhum. E a inveja, né? A inveja dessa é as pior. Nossa. Então... Trancando tudo que é inveja. Trancando. Quem não merece, eu tranco mesmo. Ah. Não passa, não merece, né? Ah. Tá entendendo? Sim. Eu protejo. E quando é dos meus e tá do certo, eu vou proteger e vou até o final. E ninguém vai botar. Ninguém. Deixa eu. Não deixa. Né? Eu falei, eu já não falei aqui uma vez. Pode mandar. Tá entendendo? Não deixa. Querem fazer macumba pros meus? Pode fazer, mas faz bem fora. Não adianta. Pode mandar o que quiser que eu vou dar, sabe? O senhor tranca. Tranca. Não vou deixar passar. Como que o senhor faz isso? Tem minhas ferramentas, né? Tem meus meios. O garfo. O garfo. O garfo é pra dar choque nas quiumbas, não é? Isso é. Nas quiumbas é pra correr toda elas. Pra bater no chão, né? Pra dizer quem é que tá ali. Por isso que às vezes eu chego e dou umas pauladas no chão. Uhum. Que os burros chegam a se assustar, né? Que é pra mostrar quem é que tá ali, né? É. Sai tudo voando. É, quiumba tem medo do senhor? Tem. Mas elas gostam de desafrontar, né? Ah. Elas gostam de tirar sarro. Mas não adianta, né? Não adianta. Não adianta. O que tem que ser feito, vai ser feito. Vai ser feito. Então tá. Então aqui, por exemplo, na rua, eu moro na rua principal aqui no meu bairro. Então é natural que no começo dessa rua tenha um... tranca numa encruzilhada e lá no fim tem um destranca, por exemplo. Isso é. E o pessoal que está circulando naquela rua ali tem um propósito na sua encarnação, né? Um vai sair, vai trabalhar, o outro vai no mercado, o carro não pode bater um no outro, não pode se concentrar nem nada. Isso é. E tem. Às vezes, dos borracha bater um no outro. Ou bater sozinho, tu já deve ter visto um monte. Num poste, por exemplo. Bateu sozinho, né? É. Passou por um tranca ou por um outro Exu. E o Exu já viu que ele ia fazer cagada lá na frente. Tá entendendo? E fez. Joga ele. Vai, tu vai fazer cagada, vai fazer sozinho. Não vai acertar alguém que não tem nada a ver. Pode ver. Um monte cai dentro do rio. Um monte não consegue ligar. Um monte não consegue andar. Nossa, realmente, sim, realmente. Conheço uma pessoa que... Às vezes eu passo na frente do bar e eu sei que aquele ali lá na frente vai pegar o quatro borracha e vai pegar um pai de família. Que não tem nada a ver, né? Né? Eu vou fazer ele beber até ele não aguentar. Uhum. Ele não vai levantar. Ele não vai pegar o quatro borracha, ele não vai matar esse pai de família. Olha. Entendeu? Claro, é uma forma de trabalho do senhor. Porque... Os corretos, né? Então, e às vezes um caminhoneiro, por exemplo, dorme, atravessa o canteiro e vai passar na contramão lá. Às vezes acontece. Mas aí a pergunta é... Ele bateu lá do outro lado, né? É. Será que ele acertou um correto ou um incorreto? Ah, entendi. Acertou que tinha que acertar, porque vocês erram. Isso é. Ele acertou quem ele tinha que acertar. Tá entendendo? Vocês nunca erram. Não. É certeiro. Vai ser certeiro. Entendeu? E sim. Às vezes também, quando ele faz assim, o dormidor, passa pro outro lado, ele não pega nada, né? É. Pode ver, aconteceu assim já, né? Já, esse. Ó, caminhoneiro assim, sozinho, né? Uhum. Fez os tombador. Uhum. Que barulho é esse? Como é que é? É o meu burro aqui, eu tô falando com o meu burro. Sim, sim. Vamos tocando ficha. Vamos tocando ficha. Tome melody. Sim, então às vezes alguém atravessa um canteiro e nada acontece. Que é essa nada pessoa, acontece. O caso dessa pessoa que eu conheço. Tá entendendo? Uhum. E às vezes que do nada assim acontece. Tá entendendo? Tô. Por bem pouco, né? Claro. A gente pergunta assim, mas por que que aconteceu? Né? É. Não podia. Mas será que ele não tava merecendo? Entende? O lado ruim todo mundo vê, né? Mas e o outro lado? Tá entendendo? Claro, claro. Fala, é um pobre coitadinho, né? É, e aí? E o que ele já fez? E quantas pessoas ele já magoou? Quantas vezes já? A própria, como é que é? A burra, como é que é? A burra, a verdura lá. Como é que é? A velha. Quantas vezes a velha já derramou as lágrimas, né? A mãe. Tá entendendo? É. Quantas vezes ela já derramou as lágrimas? Aí eu te pergunto, será que esse Exu tá merecendo ou não? Tá entendendo a Sim, diferença? O claro. pessoal só gosta de ver o que é bom pros olhos, né? Mas quando fala a verdade que dói, já pula fora, né? Pula fora. Pula fora, né? O senhor já teve que dar correção em alguém assim? Já bastante. Conta uma história pra gente. Bastante, já. De um rapaz que tinha tudo, né? Tinha tudo e tava reclamar. Brigava com a véia, brigava com o véio, né? Brigava com as irmãs. E uma hora eu falei, chegou, né? Essa mulher precisa sofrer, né? Tá sofrendo porque gostava de bater nela, né? Então ele. Eu que vou dar um tapinha nele só. Ele deu só um empurrão nele, né? Tá lá, todo arrebentado. Então, Cheguei de orelha, né? um puxão de orelha. Pro pessoal não pensar que tá todo quebrado assim os ossos, né? É. Todo arrebentado por dentro. Assim, dos, como é que é aqui? Do sentimento. Entendendo? O que que o senhor fez? Eu botei uma nega assim, daquelas bem charmosas. Mais bem charmosas, aquelas. Como é que é? Aquelas bem bonitas, sabe? Sabe? Sim. Tu sabe o que eu tô falando, né? Tô sabendo. Tá entendendo? Tô. Fiz ele se encantar. E ele se encantou. Se encantou, se encantou, se encantou, se encantou. Eu fui lá e tirei ela. Tá entendendo? Foi maior que esse homem passou, viu? Foi difícil. Foi difícil. Mas daí ele criou assim uma certa maturidade a respeito do assunto. Começou a dar mais valor para as coisas, né? Começou a ser humilde. Que é o que falta em muita gente, né? Ah. É humildade, né? Falta. Falta. E é aquele nosso papo do começo, né? É. Eu vou te ajudar, mas tem que me ajudar. Mas eles não fazem isso, né? Sempre tem que ter a troca, né? É. Não pode ter um ajudar. Já vai pensando no que tem no, a volta, né? Sim. Faz lá pra nós lá. Então, o senhor, se alguém perguntasse assim para o senhor em qual das áreas da vida das pessoas o Exu Tranca-Ruas atua com maior assim, vamos dizer assim, proveito? Será que é na área profissional, na afetiva, na saúde, no relacionamento? Assim, ó, os tranca-rua, eles trabalham em todas essas linhas, né? Trabalho pro trabalho, trabalho pro amor, trabalho pra saúde, trabalho pra tudo. Porque quem tranca e quem abre é nós, né? Então, se tu me pedir uma namorada, cara, assim, daquelas assim, né, eu tô dizendo. É que eu não gosto dessas aí, né? Eu gosto das minhas giras, né? É. Assim, com os saiotes, sabe? Assim, ó. Faz assim, ó. Pega, né? Uhum. Entendi. A saia grande. A saia grande. Eu gosto assim da justiça. Fico dando risada, fico. Mano. As pombogiras. Pombogira. E elas. É, que relacionamento o senhor em espírito tem com elas em espírito? É estritamente profissional? É um enxu normal, né? Só é fêmea. Uhum. Tá entendendo? Sim, sim. Elas são tão responsáveis quanto os exus? Exu é. São. Uhum. São. Trabalho na mesma linhagem. Trabalho com a mesma força. Trabalho com a mesma potência. E trabalho muito bem pro amor. Pro encantamento. Tá entendendo? Uhum. Quer fazer assim um trabalho pra arrumar alguém, né? Conhecer alguém. Uhum. Vai fazer quem faz pombogê. É. Ou tô errado? O senhor tá certo. São especialidades de cada espírito, né? De cada um, né? Tem coisa que... Pode falar. Eu vou te contar um segredo, né? Não podia falar mal, vou falar mesmo. Pode falar. Eu também, eu tenho meu envolvimento com a Padilha, né? É. É. Essa mulher me dá dor de cabeça, viu? Ela tem um gato? Tem. Aham. Que um gato e me xinga assim, ó. Mas eu escuto ela, né? É. É, tem muito ciumenta, né? Ciumenta? Principalmente com a dama da noite, né? Shhh. Como incomoda essa mulher. O senhor fala enquanto incorporada, né? Exu é. Tá certo. Assim. No campo do espírito, o relacionamento é mais profissional do que essas... Mais profissional. Tá certo. Profissional, né? Vou trabalhar. Uhum. E o espírito... A gente ouve dizer que o espírito não tem sexo, mas permanece enquanto ligado ao ciclo da reencarnação, ligado a uma... a um tipo sexual. Referência, né? Sim, referência, um gênero, né, sexual. Então, no mundo espiritual, faz-se sexo? Quer que eu te responda mesmo? Ó, só responde o que puder responder. Eu não vou responder essa aí. Vamos deixar assim, né? Tá, vamos. Vamos então, deixar assim, né? Vamos responder um outro momento. Vamos. Porque às vezes as pessoas dizem assim, o sexo no mundo espiritual é apenas um olhar, é apenas um aperto de mão, é apenas um... Como é que é? Não, é um gesto, uma demonstração. Ah lá. É um afeto, né? Você sim. Tá falando bonito, seu Tranca. Mas essa aí, vamos passar, tá muito pesado. Doutor. Como é que o senhor se chamava na sua última vida? João. Ué, e pode falar? Pode. Não fala quem não quer, né? Tem boca, fala. Né? Ah, eu sou assim mesmo, falo mesmo. João do quê? Eu falo que não devo, vai falando, vou falando, doutor. Então, o senhor tem... Se o senhor fala... O que pode e o que não pode, às vezes o senhor acaba tendo problema com o guia das pessoas, né? É. Pode ter um mal entendido, né? Mas aí também cabe cada um a fazer um entendedor diferente, né? É. Como é que fala? Um bom senso, né? Sim. Bom senso. Quando, por exemplo, chega um filho da casa e pergunta ô, Tranca Ruas, quem que é a minha pomba gira? O senhor fala o quê? É que era se chega um filho da casa e diz assim, seu Tranca, qual que é a minha pomba gira? O senhor responde o que para a pessoa? Depende da pessoa. Uhum. Depende do, né, de quem tá vindo. Teve uma aí que eu falei, que ficou bem faceira, né? É. Né, ô, meia-noite? Ficou, né? Ficou bem faceira? Mas tinha que ver o sorriso dela. Eita. E ela gosta, mas eu tô meio... Será que eu posso falar isso? Pode. Ela com o outro ali. Pode. Né? Ela... Não, não vou falar. Não fala, seu... Não fala não, seu tranca. Eu falei, ela ficou bem... Feliz, né? Ficou. Bem sorridente. Bem bonita. Assim. Tá certo. Já aconteceu do senhor ter algum problema com o guia de alguma pessoa, do senhor dizendo que o senhor fala de tudo e o senhor ter falado uma coisa que não era para falar? Não, até hoje não. Entende? Nunca foi assim, não. Então o senhor fala de tudo, mas tudo que está dentro do limite da permissão do alto astral. Dentro do limite, eu vou falar. Uhum. Tem coisa assim que eu não vou responder, né? Como eu cansei de fazer aqui quando eu venho. É. Tem coisa que eles querem saber que eu não vou falar, né? Qual que é a coisa que mais perguntam pro senhor que o senhor já disse que não ia falar? Mas é tanta pergunta assim. Que... Mas é. Muito assim, eles querem saber qual que é. Qual é o eixo que trabalha com eles. Qual que é o eixo que vai firmar. Uhum. Essa é clássica. Não, é uma curiosidade, mas isso aí é do da matéria, né? É. Mas aí tem uns que eu falo, tem uns que eu não falo. Uhum. Ó. Então, se alguém quiser pedir a proteção do senhor, como é que faz? É só. Quando estiver passando na rua, ou qualquer lugar também, eu vou atender. É só pedir que o seu tranca possa estar fazendo a proteção e abrindo todas as portas do seu caminho e livrando de todo mal. Bloqueando todo mal que não chegue perto. Tá entendendo? Entendi. O senhor fala todo lugar. Então se eu acender uma vela pro senhor aqui no quarto da minha casa, fica bom também. Vai ser bem recebido. Vai ser bem recebido. E eu vou proteger. O senhor vai. Mas daí eu sou obrigado a acender todo dia? Não. Não é. É que é assim. Uhum. Tem Exu e Exu. Tá entendendo? Claro. Tem matéria e matéria. Tem o médium e tem médiums. Uhum. Uns acham que é assim. Os outros não. Uhum. Pra mim, se tu acender um pacote de vela, tá? Com os pensamentos ruins, ou tu me acender um toquinho de vela com o pensamento bom e o coração aberto, eu vou pegar o toquinho. Tá entendendo? Tô. Eu vou levar em consideração o que tu querer, a tua bondade, e não a quantidade. Tá entendendo? Tô entendendo. Às vezes... A gente ouve dizer que se acender vela para Exu no seu quarto, ele entra aqui dentro e não sai mais daqui, e daí acaba com a vida da gente. Mas como fala bobagem, né? Quem é que falou isso aí? Então, porque como que o senhor vê, então, se eu acender aqui uma vela para o senhor no meu quarto, ou a pessoa que está lá na casa dela, para Exu, a ideia que propõe, as pessoas dizem é assim, que se o Exu trabalha lá no baixo astral, e ele entra no seu quarto, ele traz toda sorte de coisa ruim junto com ele, e daí fica lá, e aí vai destruindo, minando a sua vida. Mas assim, ó, para começar, se eu vier, eu vou me embora. Eu gosto de ficar um pouco aqui e me embora, tá? Claro. Outro, eu não vou trazer, entendeu? Nada do que não é de vocês. Tá entendendo? Sim. Então isso aí é o que? É aquilo que nós estávamos comparando, né? Meia dúzia fala uma coisa e outra meia dúzia fala outra. É. Tá entendendo? Sim. Se vier. Normalmente, assim, tu bota perto da porta. Tá entendendo? Tô. Normalmente, sempre assim, no começo da porta. Bem na porta. Sim. E daí, passagem, vai e vem. Mas ele não vai trazer. Como é que ele vai trazer? Vai trazer como? Vai trazendo um saco. As costas, é isso que tava falando. É óbvio, era isso? É isso que eu entendi ou não? É que ele traz acompanhado, né, com ele. Traz, mas eu venho acompanhado com um monte de anjo, hein? Então. Mas e pergunta pro... Mas vem cá, ô boa, vem cá. Levanta. Pergunta aqui, homem, pergunta pro boa aqui. Quantas vezes nós fizemos as coisas aqui? Muitas vezes. E como é que tá as coisas aqui? 100%. Como é que é? Fala mais alto que o boa não tá escutando. 100%. Quer dizer, aí é dentro do quarto, de uma casa. Não, na casa, é apartamento. Ah, eita, não. Jurema. Sim, sim. Aí vai de cada um para cada um, pode sentar. Não, mas o caso do senhor é diferente, porque o médium tem o senhor na coroa dele, né? Mas se a pessoa que está ouvindo a gente agora falar assim, puxa, eu gostei tanto do seu tranca-ruas, vou acender uma vela para ele aqui no quarto da minha casa e pedir a proteção e mandar bons pensamentos para ele e pedir força para a espiritualidade maior para que ele consiga alcançar também as suas metas como Exu no mundo espiritual. Isso é, isso é bem recebido. E não vai estragar a vida da pessoa. Não vai estragar, homem. Eu tô pra ajudar, não tô pra estragar. Tá entendendo? Vou estragar pra quê? O que que eu vou ganhar se eu estragar? É. Tá entendendo? Sim. Assim, ó. Só tem que botar assim, ó. Tá vendo lá na porta, lá? Como é que é? Ah, não consegue ver, né? Não, mas eu imagino, eu imagino. Pode falar. É sempre na porta de entrar. Não no quarto. Tá entendendo? Na porta de entrada da casa. Eixo é isso. Bota ali e acende, não tem problema. Assim, ó. Acende sempre uma branca junto, né? Que é do pai Oxalá. Então, mas se eu acender só uma branca, como é que funciona isso daí então? Vamos. Não tem importância, pode menos a preta, né? Tá. É assim, faz uma branca, faz uma vermelha, que é do Eixo. Que a preta tem muita turma que pode se aproveitar, né? Tá certo. Então, o senhor fala assim, não importa em qual cômodo da casa se acenda, desde que acenda com o coração. Com o coração. E de preferência é sempre na porta, né? Na porta da entrada do quarto. Não, na porta de entrada da casa. Da casa. É. De preferência. De preferência. Mas se eu acender dentro do meu quarto... Se for na encruza, se for no quarto, se for no teto, eu vou receber do mesmo jeito. Tá certo. E se tu estiver pedindo de coração, e eu sei que é de coração, eu vou te ajudar. Tá certo. O senhor acha que... Pensamento ruim, eu não vou nem... Não, tá certo. O senhor acha que existe uma interpretação mal feita da cultura da sociedade de que Exu é um ser que não é da luz? É o que mais tem. É o que mais tem. Que tudo eles acham que o Exu é o mal, que o Exu é aqueles, como é que é que eles falam? Os anjos, como é que é? É. É, tu tá entendendo mesmo? Tô. Mas sabe o que é o mais engraçado? Quando a coisa aperta, pra quem que eles correm? Não é assim. Não é. Sim, assim, é assim mesmo. Apertou, que ficou feia, menos que perdeu, pra quem quer. Não, é pra igreja, né? Não. É. Pros homens de cartola e de capa. E camisa vermelha. Eita. Olha, cadê a minha caveirinha? Como é que é? Eu tô pedindo aqui faz horas, né, pra botar aqui na guia, ficar bonito. Eu vou botar, pra ser eu. Tu não ia botar essa nessa lua hoje? Não, não deu tempo. Não deu o quê? Não deu tempo. Então tá bom. O senhor já chegou a falar pro seu superior alguma coisa assim que ele pediu e o senhor chegar não deu tempo? Como é que é? Já chegou alguma ocasião? Mas eu gostei. É. Mas, ó, nós temos assim, ó, tempo pra de sobra. Então essa desculpa do tempo é... Não funciona, né? Gente, qual é o tempo? O tempo de vocês não é o do nosso. É. Tá entendendo? Sim, tá entendendo. A gente vai fazer conforme merecimento. O senhor falou que na vida do senhor, o senhor foi um João. Foi. Eu era. Quer saber de que eu era? Era médico boa da terra. Ah, mas então não faz tanto tempo que o senhor encarnou. Não, faz pouco. Faz pouco tempo. Faz pouco. O senhor era um médico. Exu é. E é verdade que para se tornar Exu tem que fazer muita maldade enquanto encarnado? Não. Como é que é? Não necessariamente, né? Uhum. Depende das tuas atitudes. Porque todo mundo erra, né? Uns erram mais grave, outros não. É. Então é relativo. Se um menino me perguntou certa vez, disse assim, olha, no dia que você falar com o seu tranca-rua, você pergunta isso. Mas o senhor não precisa responder, viu? Se o senhor não souber, ou sei lá. Qual que é o senhor do mundo espiritual? Vamos começar da direita, lá pra cima. Lá pra cima, qual que é o espírito mais evoluído que o senhor já ouviu falar? Lá pra cima é o Oxalá. Oxalá. E lá pra baixo? Lá para baixo tem o Maioral, tem o Lucifer, uhum. Tem o Marabó. Ah, mas eles são representantes da luz, na escuridão, nem é trevoso. São, e eles usam as capas para trancar a luz, né? Ah. Onde eles andam. Entendi. Por isso tem muito Exu que gosta de capa. Tem o outro também, né? Outro, não conhece o outro? Não. Ele não conhece o outro? Não. Não conhece o outro? O homem? Não conhece o homem? Não. Porque o menino recebe o outro, não? Não, como que chama? O Senhor das Almas. Oh. Mas esse aí não vai vir pra fazer assim as conversas, né? O senhor vai convencer ele de vir? Não, mas não vou nem tentar. Por quê? Não, o homem é meio bravo, né? Então tá bom. Então, seu tranca. E, então, esses espíritos... Pode falar. Não, pode falar. Esses espíritos do baixo astral que o senhor falou são espíritos da lei. Eles trabalham pra lei. A lei. Trabalham na lei. E os trevosos? Eu ouvi dizer que entre os trevosos tem assim, o mago negro, depois mais baixo do mago negro está o espectro, mais baixo do espectro está um espírito muito, muito trevoso que até se chama de dragão. Tá. E o senhor vê desse jeito também? Vejo também. É assim? É assim. O senhor já encontrou com o espectro? Com os magos já. Com o mago negro já. Entendi. Os magos, que ficam fazendo magia. Uhum. Mas não é um bebozinho muito bom de vocês querer conversar, né? Vocês não vão chamar eles pra falar, né? Não, não. Mas o senhor acha que se pudesse, eles viriam? Olha, eu não chamaria. Não, não, não vou chamar, não. A gente tá aqui pra se instruir, né? Mas às vezes... Ah, sabe que ele tá quieto, não mexe. Não mexe com os magos. Não, tá certo. Quando os... Aí ela pega mesmo. Pega? Pega mesmo. Mas não pega, por exemplo, no seu cavalo que tem um tranca-ruas. Não. Assim não pega. Mas tem muita gente que é fraco, né? Uhum. Gente que não tem fé, né? É. E tem gente... Tu lembra do pensamento quando eu falei? Lembro. Tu imagina um pensamento ruim com a magia. Imagina a força que bate no outro. Derruba, né? É. Judia, né? Judia. Então, Peraí, o papo tá bom, mas deixa eu acender outro. Tá bom. Faz outro lá pra mim, daqueles... Esse aí tá bem bonito, né? Ele aqui já, né? Cadê a mulher? Não, eu falei que a gente vai viajar. Pra onde? Pro Spade até. Ah, deixa ela, né? Na outra lua ela vai de tudo. Não, mas aí é outra coisa. Ela gosta. Vamos seguir aqui, amigo. Vamos lá, então. Quando falando sobre guias, então, o senhor já encontrou com o Mago Negro de frente a frente assim? Já. E já. É muito difícil. O que o senhor teve que fazer? Lutar com eles? Não fiz isso porque é uma energia muito, muito forte. Uhum. Da parte de magia, né? Uhum. E tem que saber lidar ali, né? Com os magos. Mas já passei pelo terreno deles, né? Uhum. É como se fosse um terreno hostil. Exué? Sim. Tá entendendo? O senhor fala Exué, isso quer dizer o quê? Exué é quando eu tô falando desse, tu entende, né? Entendi. Exué é um sim, né? Fala Exué, fala Lupandé. Entendeu? Uhum. Isso daí é de uma outra língua. Olha. Isso daí. Isso aqui tem que fazer ou aqui, ó. Faz assim um foro, sabe? Mas faz um foro mais forte pra nós fazer o. Tá entendendo? Tô. Assim, ó. É um terreno hostil, né? É. A energia é bem mais pesada, é mais densa. A escuridão é quase que completa. Entendi. E já aconteceu de um Exu perder pro Mago Negro? Já. Vixe. Já. Mas não perder assim, tu diz como se fosse numa briga. É. Não, porque não. A briga deles não é física, né? É nos conhecimentos. Aham. Uhum. O mago sabe fazer uma coisa, né? O Exu sabe fazer outra. Tá certo. Faz uma magia. O outro também, mas às vezes não. Sabe? Uma acaba sendo mais forte que a outra, né? Entendi. Sim, não é? Não sai dando soco assim, né? Não, claro. E o... Fazendo assim, os ouvidos vai entender errado, né? Vai mesmo. Então, quando... Nessa luta de magia entre um Exu e um Mago Negro, quando o Mago Negro ganha, vence na magia mais forte, ele leva vocês como escravos? Não leva como escravo. Só fico dando risada, né, zombando. Porque a finalidade dos magos é outra coisa, né? É trabalhar bem lá embaixo, lá. E fazer um pessoal que merece ter que passar por lá, né? Pra dar um oi. Tirar umas férias lá, sabe? É, seu Tranca, eu ouvi dizer que o Mago Negro normalmente não se ocupa com uma pessoa só. Ele se ocupa com nações inteiras e com destinos de planetas inteiros e nações. É assim mesmo? É com grupos, né? Uhum. A nação inteira é muita coisa, né? Ah, é grupo, por exemplo, né? Grupos. Gente que, por exemplo, tá se despontando aí pra mudar a cabeça de muita gente pro bem, eles se interessam. É, desse aí o interesse é muito bom. Uhum. Entendi. Então eles estão aguardando uma oportunidade. É. Quando a pessoa deixou uma brecha, né? Aí eles vão com toda a força. Entendi. Tá certo. Sim. Então, vamos falar um pouco do espírito encarnado. E que não vai pra Umbanda. Que tipo de guia que acompanha ele? É os mesmos da Umbanda. Ah. É o mesmo anjo de guarda, né? Uns é o Ogum, os outros é o Xangó. Uns é a mãe e manjar. E assim se vai. Que pra nós é os guias, né? E pra matéria que não sabe é o anjo da guarda. Uhum. Mas desde que nasceu assim, dos pitocos, sabe? Assim, ó. Sim. Assim, Deus nos grandes vai protegendo. Não sabendo a lei, né? Não conhecendo. Claro. Então, hoje, uma pessoa está ouvindo, certamente é evangélica ou católica, não acredita em nada disso, supostamente, mas pode muito bem ter um Exu do lado dela. Pode. Como tem, né? Ah. Como tem. Todos os tempos. Não Todos. Tem essas. Eu não tenho. Uhum. Todo mundo tem. Isso é. O meu menino achava que não tinha preto velho. Eita. Tá entendendo? Mas por quê? Não sei. Era da cachuleta dele, né? Não, né, avô? E tinha? Ele achava que não tinha preto, né? Até o dia que o preto veio aqui e deixou ele acocado no chão, né? Foi bonito de ver. Foi. Foi. Mas na outra lua aquela, né? Teve que o preto teve, né? Na última, né? O preto teve aí, tomou vinho, comeu paçoca, né? Ficou batendo papo aqui. É. Tava, né, com as arrudas, sabe? As arrudas. Eu não gosto das arrudas. O senhor não gosta? Muito fedorento, né? O senhor gosta do quê? Coisa, gosto do uísque. Desse aqui, ó. E ó, pito. Desse Sim. também, né? Ah. Claro, são. O senhor gosta porque o senhor fumava então, quando o senhor era encarnado? Isso é. Só charuto. É. E o meu uísque, assim, ó. O senhor era rico. É. Era em berço de ouro, né? Era burro da terra. O senhor lembra? Tinha bastante? Bastante ouro. Ouro. Ouro. Ouro é dinheiro. Tá. Ouro daqueles dourados, sabe? Entendi. E o senhor fazia parte da família, fazia parte de qual religião? Tudo da católica. Então não é. Não é tudo tranca-rua que é da maçonaria. Não. Não é, não. Tem muito tranca aí, que não era de religião nenhuma, né? Sem fé, né? Tinha muitos que eram sem fé. Ah. Que não acredita em nada. Não acredita em nada. Como é que é o nome? Ateu. Ateu. Esse aí. Muito que era desse. Tem muito cara desse. O senhor, depois que morreu, como é que contaram pro senhor assim, ó, o senhor fez isso de bom, o senhor fez isso de mal? Como é que foi? Eu fui recebido aí por um pessoal que eu não posso falar, né? E aí me mostraram, me apontaram, ó. Teve esse lado bom, fez isso aqui de bom. Tu ajudou assim, tu fez o ruim assim, né? É. Então, agora tu vai te encaminhar pra esse lado aqui, que é do Zexu, né? Tu vai ter que acertar tuas contas, né? E aí, eu tô aqui agora. Mas eu gosto. O que que o senhor ensina para as pessoas hoje para ter um encontro do lado de lá com alguma coisa agradável? O que que a pessoa pode fazer hoje? Sempre fazer assim, ó. Não ter os pensamentos ruins. Não ter inveja dos outros. E não querer tirar o que é dos outros. Tá entendendo? Sempre assim. A inveja. O que afunda a maioria da matéria é a inveja. E o pessoal não percebe. Por falar em matéria, seu Tranca, a gente já tá chegando no final do nosso encontro. Mas já, mas nós nem começamos ainda. Pois é. O senhor pode ficar mais meia hora, pelo menos? Deixa eu ver, vamos ficar. Pode ficar, bom. Pode ficar. Pode. Então vamos falar uma meia hora, pelo menos. Daí depois, né, a gente finaliza para respeitar o médium também. Tem gente que pergunta. Já está acostumado já. Já, né? Ah, tem gente que. Um cruzeiro esses tempos aí, ficou 8 horas. Tá. E quando o senhor vem, ele fica consciente, semiconsciente ou inconsciente? A parte da consciência eu apago. Por que o senhor faz isso? Porque ele não precisa saber o que nós falamos. Ele quer saber, ele pergunta pro bolo depois. E isso é o senhor que escolhe ou é próprio do aparelho dele? Não, é a minha e do aparelho. Ah, entendi. O aparelho tem que ter essa possibilidade e o senhor tem que querer também. Tem médio que é consciente. Outros são inconscientes. Uns são semiconscientes. Tem vezes que eu deixo ele com um pouco de lembrança só, como se fosse um sonho. Mas às vezes eu apago geral. Apago geral. Tá certo. Ele vai, mas essa coisa que tu tá fazendo aí, tu vai, não é para o pessoal ver? Sim. Ouvir, né? É. Depois ele vai ver. Vai, vai. Né? Melhor. Sim, claro. Então, uma pessoa que tá ouvindo a gente, se ela tem essa possibilidade de ser inconsciente, só vai depender do guia que ela vai incorporar, se ele vai querer deixá-la inconsciente. Isso é. Assim mesmo. E tem gente que mesmo pedindo pro guia deixar inconsciente, ela não tem as condições? Tem. É que é do guia. Depende do... Depende do médico também, né? Da missão, né? Da missão. Então, o meu é o apago. E às vezes eu deixo um pouco, né? Uhum. Como que a gente deve lidar com as pessoas que, às vezes, sem querer, mistificam? Como é que é? Como que a gente deve lidar com uma pessoa que finge incorporação? É que isso é muito difícil de saber, né? Então. Porque, às vezes, a entidade está colada, né? Consegue ver, tu não consegue saber se é, se não é. Ah lá. Entendeu? Uhum. Tu vai ver se é no dia a dia, na tua vida. Uhum. Como é que tá a vida do fulano lá? Ele não é todo dos Exu. Como é que a vida dele? Ó, tudo bem, né? Ó, então é um Exu verdadeiro, né? Entendi. Tá entendendo? Sim. Ele tem que ser verdade, não é pros outros. Ele tem que ser pro próprio aparelho. Entendendo? Tô. É que nem o seu tiriri. Tem que pedir pro seu tiriri. Tiriri tem que ser verdade pra ti, não pra mim. Claro. Não pra ninguém. Tá entendendo? Uhum. Tem que pedir pra ele, ele ajudar tu. Claro. O senhor tá dizendo que se a pessoa incorpora, no caso, vamos dizer, eu incorporo o tiriri e ajudo todo mundo e no fundo eu tô me mistificando, aí minha vida tá uma porcaria. Já pode saber por quê. Já sabe que é contigo mesmo, né? Uhum. Tu mesmo já sabe, né? Claro. Então, se tem uma pessoa ouvindo e mistifica, o que, que o senhor conselho que o senhor dá pra ela? Que tá fazendo um mistificado? É. Para fazer o firmamento, né? Procurar uma casa boa, com uma corrente forte, para tá. Porque se a pessoa tá ali, ela quer ela quer realmente trabalhar, né? Quem vai estar fazendo isso à toa? Porque não tá ganhando nada, né? Claro. Tem uns que ganham, né? Gosto de tirar dinheiro dos outros, né? É. Já tem preço que vão pagar depois. Vão pagar? Deixa eu ver. Vão pagar. Uhum. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, se a pessoa quer, é porque a maioria do médio fica assim, ó. Não sei se eu tô incorporado, não sei se eu não tô. Uhum. Não é? É. Então, tem que ir pra fazer o desenvolvimento, né? Uhum. Uma corrente forte, numa casa boa. É. Fazer direitinho nos conformes, sabe? Que isso sozinho vai vindo, né? E vai tomando conta da matéria. Aí vai falando. Entendi. Vai falando o que vai vindo na cabeça, vai falando, e daí vai percebendo que é o guia que está inspirando. Vai falando. É uma coisa que depois virou automática e fala assim, né? Sozinho. Tá certo. Então, Quem? o senhor. Como? Falar, vai ficando aí, vai. Não, é o burro aqui, tá? Tá cansado o burro. Ah, então. Ó, então vamos começar já a caminhar para os finalmente. O senhor, quando vem para a terra trabalhar junto do seu cavalo, que tipo de trabalho o senhor, como espírito guardião, faz? Não, entendi a tua pergunta. O que que o senhor faz junto do médium quando o senhor vem trabalhar? O que eu faço junto? É. Na verdade, eu já fiz, né, por ele. Na verdade, hoje eu não estou trabalhando, né? Eu ia trabalhar, né? Não vou. Esse aqui, ó. Eu não vou nem falar nada, mas o burro aqui tá de prova. Porque tudo que ele pede, eu dou. Tudo que qualquer coisinha que aperta ele, vai ali e me pede. Que tá bem servido, né? Não é? Tô, como é que é? Deixa eu ver. Tá entendendo? Dá um exemplo de coisas, não que ele pede, mas que as pessoas já pediram e que o senhor já deu. Como é que é? Dá um exemplo de coisas que as pessoas pedem e o senhor já deu. Mas essa aí foi muita coisa, né? Não, mas só alguns só. Queria o namorado. Os outros queriam dinheiro. Os outros queriam só tranquilidade. Os outros queriam novos horizontes. E aí eu vou dando, né? Sem pedir nada em troca. Sem pedir nada. Né, bô? Como é que é? Tu quer aproveitar aqui e falar pra ele? Não. Não, eu vou falar aí. Eita, Opa. certo. Posso falar? Tá com vergonha? Como é que é? O homem tava meio ruim, sabe? E aí eu falei pra ele vir aqui, mas ele não me conhecia. Eu entrava com os negócios dele lá, que eu não vou falar o que era, né? Particular dele. Ué. É, não. E aí eu falei, vem cá, aqui nós vamos conversar, né? Vamos bater como é que é um papo. Vamos bater um. E de um dia pro outro eu levantei ele. O senhor levantou ele? Levantei ele. Ou seja, o senhor tirou todas as doenças que estavam no espírito dele, que estava passando já para o físico. Mais ou menos por aí. Bem por aí, eu diria, né? E foi de um dia pro outro, assim. De uma lua pra outra. Levantei ele. Porque não era dele, né? E eu falei, eu vou te levantar. E eu não cobro dele, eu não cobro de ninguém. Entendi. O que que o senhor acha que a gente aqui no campo da matéria pode fazer diariamente na nossa vida para facilitar o trabalho de vocês, para nos proteger? Sempre, quando vai fazer assim os dormidores, essa, sai as almas. Sem rezar. E pede bastante luz, que a luz divina possa estar cobrindo a todos e que nós podemos continuar com o nosso trabalho, ajudando a todo dia, todo passo que a matéria vai dando, né? É só isso. É tão simples, né? Por que que ninguém faz seu tranca? Porque a cachureta está preocupada com outras coisas. Tá preocupada com o que vai botar dentro das coisas, aquela das comidas. Tá preocupado no fim, como é que é? No fim do mês, com os ouro, quanto que vai dar, né? E é uma coisinha tão simples, né? Dá que fazer só uma reza, né? Perde tanto tempo para outras coisas, mas para isso não tem, né? É. Isso não Ah, né? Aí desculpa, tem do monte, né? Lembra o que nós estávamos falando? Sim. Lembro sim, cheio das desculpas, né? Cheio. Tem bastante. Uma pergunta até que eu não posso esquecer, que me pediram, disseram assim, por que que tem tanta diferença entre os Exu do Sul para os demais estados? Como é que é? Porque às vezes eles perguntam assim, já perceberam que existe uma grande diferença nos Exus do Sul, porque eles perguntam assim, será que seria doutrina, será que seria questão de evolução? Porque no Sul, segundo as pessoas assim, que me procuraram, os Exus, eles agem mais parecido com a pessoa encarnada. Porque nós estamos junto com eles. Então. Andar junto, né? Só passo. Mas do resto do Brasil também tá. Tá também. Mas tem doutrina, assim, é o próprio aparelho, né? Ah. É meio que uma troca, sabe? Entendi. Tá certo. Então, uns é de um jeito, os outros é do outro. Um fica parecido. Eu não fico parecido com o meu menino. Tá entendendo? O senhor não fica. Não fica. Pode perguntar pro Bob. Ele não é de muito papo. O troço é assim, ó, vai ou vai. Eu gosto, não. Vamos ver como é que vai. Bem, vamos ver. Não, se não deu assim, vamos fazer diferente. É. Ele já é assim, sabe? Se a pessoa que tá ouvindo gostou muito do senhor e quer incorporar o senhor também, tem jeito? Como é que é? Tem uma pessoa sempre ouvindo que fala assim, gostei do Tranca-Ruas, eu quero incorporar ele também. Mas não é assim, né? Como é que é? Já isso aí é desde quando é pequeno, já é escolhido, né? Entendi. Não é assim, eu querer chamar o seu Marabô aqui, né? É. Não vai adiantar, porque o aparelho não suporta. Uhum. Entendeu? Tá. Então já tem os seus anjos certos, já. Já. Não adianta querer afirmar um que não é, né? Ah, entendi. Porque Como é que é? O aparelho foi construído pra. É igual a gente tem os. Ah lá. É igual a gente tem o sangue do tipo O positivo, o outro tem o B negativo, por exemplo. Isso né? É. Sim. É compatibilidade sanguínea. Como é que é? Tá falando bonito também. Tô aqui inspirado pela galera, né? Deixa eu ver. Seu tiriri na volta, soprando, né? Tá aí? Aqui. Esse. Tem uma boa parte dos caminhados dele que queriam assentar o João Caveira, né? Como é que é? O meu aparelho. Uhum. Teve uma boa parte que queria botar o seu Caveira a toda custa, né? Uhum. E aí o Exu girava, girava, girava e caía. Porque não era, né? Era eu. Ah. Tá entendendo? Nossa. Ele vai vir. Entendi. Nossa. Funciona. Não é assim. Tá certo, então. Entendeu? Tô entendendo. Agora, antes do senhor passar a mensagem final, o senhor já trabalhou com Exu Mirim? Com Mirim, não. Não? Não. Por quê? Porque eu não tive a honra. Mas não seria uma honra... Como? O Mirim é para outros lados. Outros lados. Eu conheço, mas é para outros lados. Eu trabalhei mais pro outro lado. Trabalhei tá. mais com o 7. Eu trabalho muito com o 7. Uhum. O 7, será que o 7 vem? Tem um aparelho aqui que recebe o 7. Uhum. Né? Mas não sei se o 7 vai querer. Né? Eu gosto de trabalhar com o 7. O senhor gosta, mas por quê? Porque o 7 é. É muito correto, é muito forte. E é muito meu amigo também. Uhum. É meu compadre. Existe algum ritual específico para o Tranca-Rua comparado com outro Exu? Põe aí veludo ou o próprio seu tiriri, por exemplo. Existe talvez por conta da diferença, né, de vocês. Isso é. Cada um é um. Cada coisa é uma coisa. Entendi. Mas... é tudo parecido, né? Mas depende, assim, como que tu quer saber. Por exemplo, as coisas que o senhor usa no campo da matéria para fazer uma quebra de uma demanda, por exemplo, são tudo partes dos seus conhecimentos magísticos, né? Isso é. Até um outro tranca-rua ia fazer diferente. Cada um vai usar uma ferramenta diferente. Tá certo. O senhor sabe usar melhor. Aham. O que tem que melhor, sabe? Aham. Seu Tranca, conta mais experiência sua que o senhor ajudou pessoas fazendo o que a gente vê aqui no campo da matéria, uma maldade, mas não é maldade, o senhor só ajudou a pessoa a ver que era o caminho errado. Conta mais, assim, mais coisa que o senhor faz aí no mundo espiritual do seu trabalho. Já. Eu já ajudei já alguns, né? Porque às vezes estão fazendo as coisas errado, eu tenho que mostrar que não é. Que tá errado, né? Uhum. Vou lá, tem que dar um carinho. Mostrar, ó, é assim, ó, que faz. Tá entendendo? Sim. Mas situações tem diversas. Diversas, todos os dias, a todo momento. E agora, tem um monte de gente fazendo coisa errada, né? Eu saio daqui e vou lá mostrar, não é assim. Se uma pessoa é depressiva e pede sua ajuda, o senhor faz o quê? Essa eu vou ajudar. Uhum. Vou ajudar. Porque eu gosto do assunto, né? Tá depressiva por quê? Vamos conversar. Não quer um bobo pra conversar, vamos conversar. Né? É. Tá entendendo? Tô entendendo. Tá ruim. Ah, tô ruim, seu Tranca. Tá ruim por quê? Tô sentindo isso, isso, isso. Então vamos conversar, né? É. Nós temos tempo, né? Tá certo. Se vier de coração aberto, assim, eu vou ajudar. Vou ajudar. Bom, óbvio que eu gosto de ajudar. Gosto de ajudar, gosto de vir, gosto de falar. Seu Tranca, se alguém pergunta para o senhor que tipo de firmeza se pode fazer para trancar a rua e qual elemento que ele utiliza numa firmeza em casa, também cada Exu vai responder uma coisa, né? Exu é. Uhum. Cada um é uma coisa, diferente, né? Parece que se eu te diria, o meu guardião trabalha com o elemento fogo. Eu também. O senhor também, mas isso é porque é ligação com algum? Também. Ou é da individualidade da pessoa? É, do Ogum, o fogo é um elemento de muito poder, de resposta muito rápida, né? Uhum. Então, às vezes o Exu faz o trabalho com fogo para resposta imediata. Tá entendendo? Tô, transformação. Assim, não. Nos piscar dos olhos. Tá certo, então. Seu Tranca, o senhor está convidado para a gente conversar mais tanto dessa maneira quanto pessoalmente. Exu, pode. Tu também vai ser bem-vindo aqui, ó. Vai ser bem-vindo quando quiser vir, pode vir. Seu Tranca, Ruas. Então, passa pra gente aí uma mensagem final, e daí assim que a gente tiver uma outra oportunidade, a gente conversa com... Quem que é a pombagira do seu menino? É a Padilha. E ela vem? Ela vem, mas ela não é de muito assunto, né? Tá certo, então. Não, mas a gente vai falar mais uma vez com o senhor, e daí, próxima vez que o senhor... Quem gosta de papo assim sou eu, né? Vamos... Vamos, na próxima vez a gente vai falar mais com o senhor, então. E quando o senhor vier, o senhor já tá falado, já vai ter falado com o seu set. De repente tem mais alguém aí que se anima, né? Isso é. Vamos falar, né? Vamos ver se ele se anima, esse povo, né? Vamos. É bom falar porque as pessoas vão aprendendo, né? Vamos. É bom, vamos escutando, né? É. Eu já vou fazer as últimas. Como é que é? Mensagens. É. Mas hoje eu tô afinado, né? Eu vou deixar assim que o pessoal pare de querer fazer as coisas, né? Já pensando no que vai receber de troca. Começa a fazer as coisas com o coração. E sem olhar quem vai ajudar. Sempre estendendo a mão, tá entendendo? Tô. Essa é a minha mensagem. Sempre fazer as coisas sem cobrar. Pensar na volta, né? Tá entendendo? Tô. É uma mensagem muito profunda, viu? Isso é. Sempre ajudar. Estica a mão, ajuda teu irmão. É teu irmão também. Tá entendendo? Sim. Ajuda. Estende o braço. Levanta. Não fica preocupando que tu vai ter ganhar de volta. O mundo espiritual já tá cuidando disso. Tá entendendo? Tô entendendo, sim, senhor. Só isso. É ajudar sem olhar quem. E sem cobrar nada de ninguém. Nossa. É importante. É a mensagem que eu tenho pra fechar hoje com todas, né? Ah, que bonito, né? É, seu tranca-ruas. Tá bom, seu tranca. Muito obrigado. E a gente, então, em breve aí volta a se comunicar. E saber mais como é que é a sua vida aí no mundo espiritual. Como que é bom a gente se comportar. Fazer, pensar e sentir aqui no campo da matéria, viu? Deixa eu que fico muito agradecido pela, né? Que vai estar levando isso pra frente, né? É. Esse trabalho, né? Sim. Mas depois tu só conversa com o menino pra se acertar como é que vocês vão fazer. Não, tá bom. Eu vou passar depois umas orientações, né? Aqui pro Bo. E aí depois eles passam pra ti. Como? Isso aí, pra te deixar de mensagem, né? Beleza. Muito obrigado, viu, seu tranca? Não, não precisa agradecer. A gente faz de coração. Eita. Deixa eu ver. Até uma próxima, viu? Até mais. Muito obrigado. É só me chamar, viu? Qual ponto que o senhor mais gosta? Foi nas almas. Conhece? Não conheço. Foi nas almas. E foi nas almas que ele nasceu e se criou. E foi nas almas que tranca a rua se batizou. Viu? Vi. Legal. Esse vamos é ver. É um ponto bom. Tá certo. Ah, diriri. O ponto que seria bom assim pra tu. Uhum. Essa é aquela assim, ó. Exu tiriri lanã. Lanã, cadê o tiriri? Mas ele tem o de Aruanda passando. Exu tiriri lanã. Ah! Ah, bonito, bonito. Tá certo, então. Muito obrigado. Até a próxima. É, as próximas, né? É. Vamos conversar uns outros dias, vamos marcar de novo, né? Vamos. Vamos fazer um pastel na outra. Vamos. Agora eu faço sem pastel. Quando tem, eu vou fazer pastel. Só bota a mulher pra escutar, né? Posso ir embora? Posso ir embora? Sim, senhor. Um dia daí a gente vai estar aí pra falar mais pessoalmente, viu? Deixa eu. Fica à vontade, quando quiser, pode ficar aqui. Vamos esperar o que os espíritos direcionarem, né? Isso é. Tudo no seu tempo, né? É. Tá bom, seu tigre. Ah! Obrigado. Tchau, seu tranca. Tchau. Boa noite. Boa noite. tanto sangue derramar.